A seguir, repertório. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. É o livro que transforma o alfabeto dos povos e a literatura dos povos em matéria eterna. Não haveria melhor notícia de um povo do que suas palavras gravadas em um texto que o perpetuaria. Mas, por outro lado, a queima de bibliotecas não é um fato raro na história da humanidade. Um muçulmano perguntou se havia um livro mais importante do que o Alcorão. Diante da óbvia resposta que ele gostaria de ouvir, mandou queimar todos os livros da Biblioteca de Alexandria. Os livros foram queimados durante meses nos fornos dos banhos de água quente daquela cidade. E a coisa se repete em 1933. Para alguns, há valores mais importantes do que os que estão nos livros das bibliotecas públicas, particulares e das universidades. Grupos nazistas em Berlim e demais centros universitários resolveram apoderar-se dos livros dos autores proscritos e todos aqueles que, por uma ou outra causa, não eram gratos ao regime. Deste dia ao dia seguinte, precedidos por desfiles, cortejos ou arruaças, em numerosas cidades alemãs, autos de fé foram celebrados com o fruto de saques, queimando-se milhares de volumes em meio ao entusiasmo de nazistas. Neste dia, 10 de maio. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. O prazer da música, com Marcelo Jafé. No programa dessa semana, um pouco da técnica refinada e da energia do Quarteto de Jerusalém. O Prazer da Música, com Marcelo Jafé. Sábado, às 9 horas da manhã. Reapresentação, quinta-feira, às 9 da noite. Não percam. 8 horas, 2 minutos. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br. Hoje apresentaremos o último programa repertório de Arthur da Távola, amigo e valioso colaborador da Cultura FM, que faleceu ontem, 9 de maio, no Rio de Janeiro, aos 72 anos de idade. Távola produziu e apresentou várias séries especiais nesta emissora por mais de 10 anos e esteve à frente do programa Repertório desde 2005. Neste momento, compartilhamos com todos os ouvintes e funcionários da Cultura FM o nosso pesar pela perda de um colega que dividia conosco sua sensibilidade musical e seu imenso conhecimento em todas as áreas da cultura. A Cultura FM apresenta Repertório, com Arthur da Távola. O gênero cantata, que foi basicamente um gênero de fundo religioso, desde a segunda metade do século XIX e praticamente em todo o século XX, passou a ser um gênero profano. porque o modelo da cantata é muito peculiar para obras que fiquem entre a ópera ou o balé, ou a suíte orquestral, a suíte de alguma ópera ou de algum balé, juntando partes principais das mesmas. Ou ainda, como é o caso do que vamos ouvir hoje, como suíte resultante de fundo musical de uma película. O grande cineasta do período comunista da Rússia, da União Soviética, Sergei Eisenstein, em 1938, fez um filme com o nome de Alexander Nevsky. E ele narra no filme um drama épico, repleto de aventuras. Trata da Rússia no século XVIII. Depois ele ficou 10 anos sem filmar e viria num outro filme a ter a partitura de Shostakovich. Acontece, porém, que esta obra, bem ao gosto da cultura oficial do Partido Comunista e do controle sobre os meios culturais, as produções culturais da época, bem ao agrado, ela se passou para a história muito mais pela obra de Prokofiev, a parte musical, do que pelo próprio filme. O filme não deixa de ser importante, mas evidentemente não tem a força do encouraçado de Potemkin ou de Potchonkin, como eles dizem, que é este sim uma obra-prima do cinema, também de Eisenstein. Ele é um relato épico do príncipe Alexander Nevsky, que defende a região norte da Rússia do ataque dos teutos. Só que o Alexandre era um rei por deliberação de seu povo, porque ele era um simples pescador. O fato dele ser um simples pescador tem a ver com os padrões oficiais da época, que era a exaltação da atividade obreira dos trabalhadores. Mas ele se fez um herói da guerra, leva seu povo à vitória. Tudo isso no filme se passa no ano 1242. E o filme começa com as constantes invasões das tropas mongóis. Depois as autoridades conseguem uma paz, mas há uma rendição com submissão. Conseguem então um pacto de não agressão. O povo, porém, considera esses líderes que fizeram o pacto como covarde. É o momento em que Alexander Nevsky subleva o povo, no caso, um símbolo do proletariado, e este vai à vitória final. Com esta pequena síntese do argumento do filme, está montada essa cantata que entra para a história da música, acredito eu, mais do que propriamente o Alexander Nevsky entrou para a história do cinema. Nós vamos ouvi-la hoje, ela tem o Opus 78, é uma cantata para meio soprano, coro e orquestra. O meio soprano russo tem uma voz belíssima, Helena Obraztsova, Obraztsova, com esse nome estranho. A orquestra é a Sinfônica de Londres e temos um detalhe importante, que é Cláudio Abbado, em pleno ano de 1978, a reger essa obra. E Cláudio Abbado, como se sabe, é um regente de grande cuidado, de grande sentimento em tudo que faz. É uma obra típica do século XX, com as dissonâncias, com as forças, com os metais, daquilo que caracterizou praticamente os compositores da era soviética, Prokofiev, Khachaturian, o próprio Shostakovich e alguns outros, mantendo sempre um clima, no caso de Prokofiev nessa obra, de tristeza e, ao mesmo tempo, ao final, de exaltação. Tristeza pela opressão, exaltação pela vitória. Vamos abrir primeiro com as duas partes iniciais. A Rússia, debaixo do controle ou da invasão mongol, e logo depois uma canção que busca pintar musicalmente o que no filme é a figura do herói Alexander Nevsky, a primeira e a segunda partes. Enquanto os acordes da terceira parte da cantata para meio soprano, coro e orquestra Alexander Nevsky, Opus 78, aparece presagiosa e fica em fundo musical para já vir para o primeiro plano, nós anunciamos que ela está aqui a ser interpretada pela Orquestra Sinfônica de Londres, dirigida por Cláudio Abbado, com o Coro Sinfônico de Londres, dirigido por Richard E. Cox, e com a presença da voz que aparecerá ainda da meio-soprano solista, numa área belíssima, aliás, chamada Helena Obrazova. Chamo atenção para o público de que todas as canções de natureza pressagiosa, pesada, justamente elas no filme se referem aos invasores, que seriam os tártaros e os cavaleiros da Ordem Teutônica. E já a parte relativa à capacidade de resistência russa, e eles consideram essa etapa uma etapa de um dos fundamentos do país russo propriamente, embora ele seja muito mais antigo, são com uma parte diferente, com a parte que mostra a combatividade e sempre a evocação de um passado glorioso. Prokofiev, como se sabe, se autoexilou logo depois da Revolução, porém retornou à Rússia por conta própria, já era famoso no Ocidente, por volta do ano de 1930, se não me equivoco, e lá então, desde logo, fez esses filmes inteiramente aceitos e, de certa maneira, impostos a ele pelo sistema. Bem, agora vamos então às duas partes seguintes, que é a campanha Pskov, ouviremos o coro belíssimo, no caso, e depois o surgir do povo russo, o nascer, o nascimento, o amálgama, digamos assim, que fez o povo russo. É a quarta parte das sete partes desta cantata Alexander Nevsky, Opus 78, de Sergei Prokofiev. Thank you. Ouvimos assim as partes 3 e 4 da cantata para meio soprano, coro e orquestra Alexander Nevsky, opus 78, de Prokofiev, que são as partes relativas à campanha em Pskov, que é a cidade que representa ali simbolicamente a Rússia, e o surgimento de uma ideia de defesa e de consciência do público russo. Tivemos em destaque nessas duas partes a Orquestra Sinfônica de Londres, regida por Cláudio Abbado, e o coro também da Sinfônica de Londres, dirigido por Richard Haycox. As partes quinta e sexta dessa cantata são absolutamente especiais e, ao mesmo tempo, não contraditórias, porém com ânimos diferentes. A parte 5 é a Batalha no Gelo. A orquestra trata de representar aquilo que o filme apresenta da dificuldade, da dureza, da violência, da luta homem a homem, do encarniçado desejo de morte que uma batalha conduz dentro de si, sobretudo as batalhas dessa época com aqueles instrumentos individuais de alto poder, de ferimento e, de, inclusive, com o caso de provocar a morte. Então, a parte 5 é a Batalha no Gelo. Vocês vão observar o trabalho de Cláudio Abbado à frente da orquestra, as dissonâncias, as agudezas dos metais, enfim, uma belíssima peça orquestral dentro de um cenário que não é nada belíssimo. Depois, uma obra tristíssima, é quando aparece e se sobrepõe a voz do meio-soprano Helena Obraztsova. Trata-se do seguinte no filme de Eisenstein. Após a batalha, muitos corpos jazem deitados no chão, alguns moribundos, outros já mortos, outros feridos levemente. E a mulher, ou uma mulher, no meio daqueles cadáveres, no meio do que restou daquela brutal batalha, está a procurar o ser amado. E ela faz esse canto de dor da busca do ser amado num campo pejado de cadáveres. É uma cena de grande vigor, de grande força e, do ponto de vista musical, de muita beleza. E aí teremos a oportunidade de ouvir a qualidade vocal, a beleza da voz de meio-soprano de Helena Obraztsova. Como sempre, a Sinfônica de Londres, sob a direção de Cláudio Abbado, e o coro da Sinfônica de Londres, sob a direção de Richard Haycox. Vamos ouvir. Thank you. e afinal a vitória. Depois de ouvirmos a batalha no gelo, a cruel, violenta batalha no gelo, e a cena da mulher que procura o corpo de seu amado entre os cadáveres resultantes da batalha brutal, a cantata Alexander Nevsky, opus 78 de Prokofiev, feita como música incidental do filme do mesmo nome, dirigido por Eisenstein, apresenta a sua parte final. Ela é muito expressiva do ponto de vista psicológico, porque ela representa a entrada de Alexandre, ou Alexander, né, na cidade de Pskov, com a vitória final. E o coro canta um hino. O interessante da composição desse hino por parte de Prokofiev é que ele é ao mesmo tempo um hino de exaltação, ele é ao mesmo tempo um hino com um toque de religiosidade, da religiosidade russa, e com uma variação orquestral que também lhe traz alegria e um jogo muito belo entre as vozes femininas e masculinas. Conclui-se assim essa verdadeira obra-prima, que é a cantata Alexander Nevsky, bastante conhecida como uma obra geral, porém pouco conhecida parte a parte, como procuramos fazer no programa de hoje. Vamos então à última obra, na exaltação da entrada triunfal de Alexander, ou de Alexandre, na cidade de Pskov, com a vitória final. Thank you. Ouvimos assim, na íntegra, a cantata para meio-soprano, coro e orquestra, Alexander Nevsky, com o texto, a parte cantada, de Lugovskoy e próprio Prokofiev, obra feita para o filme de Eisenstein, do mesmo nome. Nós tivemos a apresentá-la à Orquestra Sinfônica de Londres, primorosamente regida em 1980 por Cláudio Abbado, com um coro também da Sinfônica de Londres, cujo diretor ensaiador é Richard E. Cox, e a voz de Helena Obrazova, meio-soprano, que canta a parte da mulher que procura o seu amado no meio dos corpos espalhados pelo chão após sangrenta batalha. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda quem apreciou. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais. Cultura FM apresentou Repertório com Arthur da Távola. Encerramos o programa Repertório, idealizado e apresentado por Arthur da Távola, nosso colaborador e amigo que faleceu ontem no Rio de Janeiro aos 72 anos. Desde 2005, seu repertório nos oferecia uma hora de cultura e de excelente música. Hoje, nos despedimos com saudade deste admirável colaborador. A seguir, o prazer da música. Laudate Domino. Música sacra pela Cultura FM. Programa com Amaral Vieira. Laudate Domino. Domingo às 9h, com reapresentação quarta-feira às 9h, no 103,3. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site www.culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Pianíssimo, com Gilberto Ginetti. O piano, seu repertório, seus intérpretes em recitais, concertos com orquestra, música de câmara, séries especiais e Dia do Ouvinte. Pianíssimo, todos os dias, às 14h, com reapresentação à 13h. Não deixe de ouvir. Delicatessen. Música, doce música, no começo de tarde da Cultura FM. Delicatessen, de segunda a sábado, às 13h, no 103,3.